E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas. Armas afiadas prontas para o corte. Oz. Sempre pronto, meu chapa. Sr. Guilherme. Espera um pouco que eu vou cagar. Alana. Para de me apressar, porra. Orion. Ei, paga tudo. Alguém tem meu escudo? Leônidas. Ó, já aviso que não vai dar certo, hein? Vamos lá, reunião tá tendo três, hein? Um, dois, três. Vocês lembram dos jogos que vocês estão esperando, tendo ele saído ou não? Pra deixar ampliar o assunto. vamos lá, começando por Mario, vai Mario. Ah, olha só, eu tô esperando pra caralho, mas nunca, a gente nem sabe quando vai lançar, que é o Cyberpunk 2077, cara. Porra, mais um jogo da... Caraca, esse jogo anunciou. Da CD Projekt Red há muito tempo. Tá, foi assim, 2014, 2013? Tá anunciado. Quando vai sair, né? É a mesma coisa do The Last Guardian. The Last Guardian anunciou, foi empurrando, saiu. Agora você tem que esperar. Faz tempo. Vai, Leônidas. Eu tô esperando sair o Resident Evil 2 em HD. Já foi anunciado já, cara, que ia sair? Já, cara, eu vi a notícia falando que ia rolar. Opa, é bom. Mas eu, até aí também eu vi uma notícia no Facebook e eu não cliquei também no link. Parabéns. Vai, Sara, vamos, vai, Sara, vai. Velho, eu espero, na verdade, muito por Bullying 2. Porra, rapaz. Tá promessa. Também, cara. E espera sentada aí, cara. Essa é promessa de há muito, muito não, tempo olha só, atrás. Caraca, tirando o Bully 2, que é esse chá de cadeira maravilhoso, eu estou na espera de meu computador ficar um pouco melhor para jogos e eu vou estar jogando World of Warcraft. Ah, eu também tô. Eu estou querendo jogar a nova expansão desde o ano passado. O que tem na nova expansão? É porque desde quando saiu a nova expansão não deu pra eu jogar, tive que pegar meu notebook antigo, ficou uma bosta. Então, só quando eu tiver um computador novo pra jogar. Olha as consequências de ser um PC gamer. Velho, nem Hearthstone eu tô podendo jogar. Você nem. No celular, pô. Não, meu celular já tem o Yu-Gi-Oh! Dual Links. Inclusive foi um dos que eu esperei assim pra jogar também. Você escolhe um console. Eu já fiz isso, eu fiquei entre Yu-Gi-Oh! Dual Links e Fate Grand Order. Fate Grand Order tá todo em japonês, vamos pro Dual Links pra mim tá em português. Aí quando eu tiver um computador melhor, literalmente eu vou jogar o Grand Order no computador, porque aquele jogo é grande, aquele troço já tá passando acho que 800 MB de tanta coisa que acontece naquele jogo. O nome já diz, né, cara? Grande Order, né? Já é grande é mesmo. Ah, agora eu. Ó, eu tô esperando pra jogar até hoje. Eu tô sentado na minha cadeira abraçado com a minha pelúcia do Mickey. É Kingdom Hearts 3, cara. Cara, nossa senhora. Não, vai sair logo. Tá pra sair, cara. Tá pra sair. Vai ser, cara, tenho certeza que vai sair ano que vem, cara. Tô esperando esse jogo. Eu tô muito triste, cara. Espera na fé. Eu tô amarrado. O Vinícius não gosta de Kingdom Hearts, não, porque ele acha que é um jogo de viado. Ô, velho, Kingdom Hearts é legalzinho, tá? Eu não manjo de Kingdom Hearts, mano. Não é jogo de viado, é um jogo. Eu fui ver a história do que se trata, é coração, é um negócio do coração, é só isso que precisa saber, é a chave do coração. Nossa, nada a ver, cara, não é, esse é o nome do jogo, lá que legal, trabalha. Legal. O bom que não, Nadia, quem não, é chave do coração, a outra tá assim, Não, o que eu vi é basicamente aquele negócio de mundo negro, umas paradas assim que eu não prestei muita atenção. Eu sou mãe de mesmo, tá bom, Mário. Isso, vai. Fala mais do cara que jogou, vamos lá. Continua descrevendo. Claro que eu não prestou atenção, que é um jogo de merda, é um jogo chato. É um jogo chato, cara. Se me falar que GTA é chato, a gente treta, porque eu adoro a história de GTA. Sandra, você é bom. Não, eu gosto overact. Meu sonho, tá, meu sonho que nunca vai se realizar. Fizerem um remake de GTA. Eu ainda estou acordando. Calma que engata e vai embora. Por quê? Porque me acordaram pra gravar. Ok. Fica preparada, cara. Essa aí é minha vida. Reuni. Eu sei. Aí, tipo, o que eu queria muito que fizessem era um remake de GTA Vice City. Eu amo Vice City. Nossa, Vice City. Cara, Vice City é muito foda. Mano, tem três jogos do GTA. Você jogou, Sandra? Jogou, Sandra? Joguei uma época minha de Lan House, né? Então Vice City não é tão bom assim, se você tem o Sandra pra comprar. Eu gosto do Vice City. Aquela treta toda ali com... Ah, esqueci o nome dele. Bonequinho. Não é bonequinho, caralho. O Tommy Vercetti. Também uma treta com o irmão dele, né? O Vice City Stories. Tem a treta com aquele carinha negro que ajuda ele no Vice City. Aí que dá a treta lá no final. Velho, não, isso fica pra depois. Tem muita história louca por trás disso. Mas então, não, Saia, tá aí uma... Tá, começou um minutinho. Tem um boato que pode sair um GTA de novo em Vice City. Não um remake, mas de novo na região de Vice City. Oh, meu Deus. Se for de novo Vice City, eu vou adorar andar naqueles dois mapas. Não, andar nos dois mapas... De acordo com os gráficos de hoje, eu fico, foi aqui que eu estrupei alguém. Mentira, gente, corta isso. Sério, não, isso corta. É não porque... corta, não. Não vai cortar, não, mas vai pular. Não vai cortar, não, vai ficar. Foi aqui que eu estrupei alguém. Vamos lá, um jogo indie. Phoenix Point, que é do mesmo criador do... XCOM, pô, que vai ser ainda continuando mantendo a pegada Alien, só que uma coisa meio Aliens Monstros, Aliens Mágicos, uma parada bizarra. Aliens Mágicos. Porque, vai lutar com assim, Mr. Pitts, né? Tem uma pegada Lovecraft, saca? As criaturas incompreensíveis, eles... O que o criador falou é que os bichos se adaptam do jeito que você joga. Eles ganham armas. Adaptam. Na tela de sucessos. Tá certo, Alas. Tá Adapiton certo, tem uma Piton, né? Adapiton. Olha aqui, eu vou mandar uma criatura aqui que basicamente isso aqui seria um alien, mas olha aí, ó. Olha no esquema. Ficou até a imagem no post, pessoal. Essa criatura. Eu pensei que você ia falar aquela piada. Eu ia te mandar tomar no cu tão de graça. Calças quentes? Que piada? É, não, cara, o Mario uma vez fez uma piada tão ruim, ele me pegou tão desprevenida com essa merda, que eu comecei a dar surto de risada. Até hoje, esse momento é lembrado. Que piada que foi? Aí vai contar, não vai ser tão engraçado? Não, só pra ver, aqui no Jojo tem um personagem que chama Hot Pants. Aí ele fala assim, ela morreu, eu falei com as calças queimadas. Aí ela. Essa foi a piada. Mano, eu tava fazendo. Eu nem sei o que eu lembro que eu tava fazendo. Eu tava viajando em outro planeta. E eu vou. E o Mario me suga de volta pro planeta soltando essa piada. Eu comecei a rir. E ria, e ria. Gente, a Sarah tá indo por educação? E eu rindo. Aí o. E os meninos, gente, a Sarah não tá rindo por educação. Ela tá rindo mesmo, e eu, filho da puta! E todo mundo, gente! Aí chegou umas duas pessoas atrasadas. Ué, por que a Sarah tá rindo? Aí o Mario, não, eu vou contar. O Mario, tu vai meter seu cu, tu um dueto? Que isso, cara. Foi uma boa piada. Cara, ó, na hora foi engraçadão, hein? Vai, Leone. Escutem o Hunter Cat, o JojoCast do episódio 7. O Hunter Cat disso, isso. Não, o JojoCast. Escuta o Hunter Cat. O Mario é muito burro, cara. Escuta o Hunter Cat, burro. Cara, eu me confundo. São tudo cast. Tá bom, vai, Leone. Vamos, a última, Leone. Vai. Eu quero jogar Dead Space 4. Nem vai. Nem tem promessa, cara. Acho que nem promessa tem. É uma história tão boa. Mas, pô, o Isaac já se ferrou tudo que tinha que se ferrar em 3 jogos. Porra, tu quer que o cara se ferre mais? Meu Deus, deixa o maluco. Não. Deixa o maluco viver a vida dele. É no terceiro jogo que ele perde a mulher, né? Ele perde no primeiro mesmo, né? Tem a mulher que ele perde no primeiro, depois ele acha uma mulher no 2 e no 3 essa mulher largou ele porque ele era muito badudo. Devia ter continuação, mais continuação, né? Vai, Sarah, último jogo. Último jogo que tá esperando. Caralho. Tá bom. Nunca ouvi falar desse jogo, não. O interessante é eu, Sarah, virar e falar aí de boa, ficar, ué, como assim a Sarah tá esperando o caralho? A Sarah não era? Ah, tá. Isso é errado, porque a Sarah está esperando um caralho. Pra mim seria... O último Jojo que saiu pra PS4, porque eu não vou ter um PS4 só horrível. Pra jogar Jojo, exclusivo, velho. Eu não vou. Exclusivo. Ele é exclusivo. Ele e o de PS3 são exclusivos pra plataforma. O PS3 ainda é interessante pra eu comprar, porque ainda tem vários jogos ali da linha PS3 que me interessam, mesmo sendo antiga pra um caralho. Puta que me pariu, como me acho velha. Muito jogo que eu gosto está no PS2, mas o PS3 tem uma gama de jogos interessantes pra mim. O PS4 atualmente não tem. Aí eu não vou comprar ele só pra comprar o Jojo, velho. Eu fico, tá, eu só vou pra casa. É Jojo, né? Jojo, não. só. É Jojo. Posso falar Jojo ou Jojo? Eu falo Jojo, né? Sabe, você pode comprar pra jogar Last of Us 2 quando sair também. Não vai sair pra Play 3. Vai sair pra Play 4. Pra Play 4, mas ela tá falando Play 3. Então eu tô falando, ela tem motivo pra jogar. Ela tem motivo pra jogar. Eu falei que ela pode jogar pra... Vamos voltar pra premissa que eu estou esperando um caralho. É mais fácil. Vamos voltar para o universo alternativo onde a Sarah espera um caralho. Ok. E nesse mesmo universo eu espero o Wallace ser um bom host. Né? Não, eu tô assim. Caralho. Cara, nesse universo eu espero o Mario também ser um bom participante e não atrapalhar. Esse universo. É, o dia que isso acontecer nesse universo, rapaz, algo foi trocado. E alá o Mario. Algo deu errado. Ai, mas tá vindo a menina que grava contigo também falar. O aval dela é que você não grava bem. Aquele amor, né? Aquele companheirismo, aquele. Ah, meu Deus. Ah, nossa. O amor do Hunter Gate entre nós três, cara, é muito lindo. Não, é que você não sabe como é o amor pro Mario. O Mario mal chega e diz, ih, viado. Tem uma voz estranha, você não é viado? Eu sou humilhado com o seu Hunter Gate. Sério, velho? Não, quando eu conheci o Mario, lembra, Mario, que eu achava que você era gay? Você contou que você vai pegar uma menina aqui em Barra Mansa. Eu falei, ué, você é gay? Verdade, velho, eu também achava que o Mario era gay. De verdade, eu achava. Só que aí um dia ele chegou, Sarah, tô interessada em fulano. Eu, mas ele não era gay? A minha namorada também acha. Na verdade, ele não virou diretamente pra mim. Ele falou assim pro nosso grupinho lá conversando. Aí eu parei um momento, reflexão na minha vida, no meu universo, assim, ó. Mas eu fui mais direto. Eu falei, ué, cara, tu não é gay? Eu falei. Eu ainda falei depois, eu fiquei. Mas não era. Então, olha só, a história que do Alan se descobriu, né, a gente saiu da faculdade e eu tava falando, você é que é garota lá de Volta Redonda. Ela, você não é gay ou não? Aí ele, pô, nossa, achei que você é gay. Quantos anos você é garota? Aí eu brinquei, eu falei assim, ela tem 12. E ele, o quê? Tem 12? Eu falei, não, cara. Ele passou de gay pra pedófilo e pulou. Aí eu comprei. Pros otakus tem que falar que ela é lolicon, né? Então, aí eu falei, aí eu já mandei assim, não, ela tem 16. Pô, seria muito foda. O cara descobriu que eu deixei de ser gay pra ser pedófilo. ele saiu de um extremo pra outro, né? Então, mas aí foi tão engraçado que a gente colou na grade. Mário, escuta aqui. Eu sou o Koala, senhor Hunter, e voltamos finalmente para mais uma caçada. Finalmente não, porque a última foi semana passada, mas tudo bem. É que eu não tô acostumado ainda, gente, no programa semanal. Enfim, e estamos aqui com... Caraca, virou ligeirinho agora, cara? Virei. À minha direita, com o controle achando que tá encaixado no videogame e está jogando com a gente, nós temos o Orion. It's me, Mario. Ai, que trocadilho besta, Mario. Ai, que merda. Mas que merda. A ideia foi minha. E na minha frente, porque eu não tenho mais lados, já que o direito tá o Mario, tá que atrás, o Taleone, então bora. Tá atrás do Wallace. Se eu não tenho mais lados, cara... Man, cadê seus lados? Gente, olha aí, o Wallace é o recheio do nosso sanduíche aqui do Hunter Cast. Ai. Ainda bem que é o Wallace. Ainda bem que é o Leônidas no meio do sanduíche. Obrigado, senhor. O Leônidas é do lado e o outro. O Wallace fica no meio. Vamos lá, gente. E voltando para caçar com a gente, a nossa Hunter honorária. Cara. Eu não tenho nenhuma intro referente a games. Por quê? O Wallace me acordou. Yo! Quanto falou de. Sai, como tu falou que veio de House, tu podia falar B44, B22, B82. Nossa, Mario, tá bom. E a minha esquerda, segurando o segundo controle, o Player 2, o meu fiel companheiro, o meu sempre ajudante. Nossa, ajudante não, meu sempre. Nossa, eu vi um barco passando. Então, pessoal, esse é o programa do Gay Gamer, né? Já tem uma... Não, velho. O trem é tão bom que eu acabei de ver o Titanic passando aqui na minha frente. Que barco bonito. Caraca, cara, não. Não. Ele não vai subir a música romântica de novo, não. Ele tá subindo a música romântica de novo. Cara, o Rafa puxa as músicas românticas desconhecidas. Velho, coloca a música da Celine Dion, por favor, porque tá passando Titanic. Ah, nossa, não. Pelo amor de Deus. Ai, vai, Leônidas, gente, de novo, mais uma abertura que vai pro caralho, vai, Leônidas, você também tá aqui. LLRLR, de novo. É, pra o quê? Isso aí é o quê? Hadouken? Não, né? É o Fatality do Sub-Zero. Ah, sim. E aí, Leonidas, o que, que a gente vai jogar hoje? Jogos que fizeram parte da nossa infância, fazem parte da nossa adolescência. E nossa, falar um pouco sobre algumas curiosidades. Cala a boca, Mário. Nossa! Olha, eu vou usar esse segredo. Quando o Mário começa a calar a boca. Se bem que eu uso de outras coisas, velho. O Mário começa a conversar, as meninas, aí vira uma festa de tirar a pessoa da chamada e fica plum, plum. Aí a pessoa fala, filha da. Isso, fico boa, cinco boa, minutos boa. Isso, velho. Até alguém já parou. Enfim, galera, é isso que vamos ficar. Se vocês entenderam, se vocês não entenderam, who cares? Olha, jogos se preparem suas jogadas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Então, galera, voltamos com a musiquinha de jogo. Cara, eu tava tanta saudade de jogar videogame no HunterCast, assim, que a gente nunca jogou, né, cara? Porque esse programa é de edição 8, depois que a gente parou, e até hoje não tinha falado de videogame. É quase um crime isso, né? Aí, falando de videogame, trazendo todo mundo aqui agora junto comigo na mesa, vamos falar sobre o começo das nossas vidas de gamer. O que, que vocês lembram quando vocês falam sobre videogame? Qual que é a primeira lembrança que vocês têm sobre videogame? Vamos começar pela a convidada. Super Mario. Super Nintendo. Super Mario. 1998. Meu Deus, você falar isso em 2017. Ah, lá em 1998, 97... É, caraca. É. Caralho, 64. Tipo isso. É difícil, cara. Nintendo? Mas você tinha um irmão mais velho que tinha videogame? Ou não, seu pai chegou? Não, eu sempre fui filha única. Os homens que eu tinha contato, assim, eram amigos da rua. Uhum. Que até não era tão contato, porque minha mãe tinha muito. Ah, meu Deus, Sarah, não brinca com os meninos. Não dá muita coisa na vida, porque, né? Mas não brinca com os meninos, não sei o quê. Então eu tinha mais um contato assim. E meus primos já tinham os consoles fudidos da época, etc. E meu pai, eu só gostava de jogar vez ou outra, mas era mais celular. Aí um dia meu pai chega com os fucking Super Nintendo. E eu fui jogar. Melhor videogame. E eu fui jogar Super. Eu lembro até hoje que eu tinha dois cartuchos. Era o Super Nintendo e era o Toy Story. Ah, eu gostava do Toy Story. Aí o terceiro cartucho que eu tive foi do Rei Leão, que eu virei pra mim e falei, pai, eu tava cansada. Velho, o do Rei Leão já tinha passado anos, eu só. Sem entender. Entrou a era do PlayStation 2, eu não tinha PlayStation 2, porque na época era caro, meu pai não queria gastar dinheiro com isso. E eu estudava em escola particular e blá blá blá. Acho justo. Aí eu falei, pai, então você me dá pelo menos um cartucho novo. Ele me trouxe o Rei Leão. Até hoje eu tenho o Super Nintendo. Caraca, cara. É claro, aí depois eu comprei o PlayStation 2, né? Mas foi os meus três jogos tal. Então você pulou de Nintendo pro PlayStation 2 direto, assim, numa tacada só? É, tipo, bem anos depois, tipo uns 6 anos atrás eu comprei o PlayStation 2, sabe? Puta! Caraca, você comprou atrasado. Nada já, hein? Não, muito atrasado, literalmente. Eu paguei R$100 nele. O cara foi vender droga com R$100, porque... R$100 no PlayStation 2, cara? Não, mas, cara, o PlayStation 2, ele era... Hoje em dia, ele tá bem barato mesmo, cara. Até uns 5 anos atrás, aí eu fui ver o preço de um PlayStation 2, tava 200 e pouco na internet, cara. Fui com uma porrada de jogo. 200. Sim, 200 e pouco. Não, R$100, cara. E aí na Cracolândia que ela comprou, é barato mesmo, pô. Quando você compra coisa na Cracolândia, é barato mesmo, geralmente. Brincadeira. Olha só, vai, Leonidas, você, cara, sua vida de gamer. Começou quando? A vida de gamer começou quando eu estava na cozinha. Jogando Não, não é cozinha. Eu falo cozinha, eu modo. Eu imagino o tanto que esse fio do controle é grande. Tá lá na cozinha, tá lá. Só super extensão. Ou então, quanto a casa dele é pequena, né, cara? Porque tá lá na cozinha e tá jogando. É um kitnet. Não, caraca. Enfim, eu estava na sala jogando, meu tio estava na sala jogando The Legend of Zelda. E, pô, cara, jogaço The Legend of Zelda, chama atenção pelas cores, pela música. Qual pela, Zelda? Qual? Pela história, o A Link to the Past. Ah, melhor Zelda, cara. Chamava atenção pela história, porque eu não sabia inglês, né? Eu criava minha própria história e era maneiríssima. A melhor coisa quando você joga um jogo e cria a sua própria história dentro do jogo, cara. É a melhor coisa. Quando você cria seu personagem, cria seu próprio nome, isso que era bom. A gente se divertia com qualquer coisa, né, antigamente, cara. Interessante, que quando o jogo era dublado, então, você ouvia muito Zelda, Link, você ficava, tá, que porra são essas, mas foda-se. Estou criando a minha história. Exatamente. Dublado? Dublado não. Dublado entre aspas, sabe? Com a dublagem em japonês. Blá blá blá, os seios. Mas o Link to the Past, ele tinha áudio, não era só texto, não? Não, usei como exemplo. Eu não tô usando do fato em si. Ah, tá, entendi. Então, o jogo chamava atenção que tinha uns puta, eu ia falar puta gráfico, né? Não sei nem se é certo falar isso. Ah, pra época é um putos gráficos, né? Não, até hoje, então, cara, até hoje. Não, o Link to the Past é um jogaço, cara. Aí toda aquela ambientação lá, espada, escudo, me chamou a atenção pra jogar o The Legend of Zelda, o Super Nintendo, e depois procurar pelo de Nintendo 64, que não salvava. E eu tinha que jogar 2 horas no mesmo jogo todo dia. Merda, cara. Caralho. Sim, eu decorei aquela introdução, cara, como ninguém, velho. Não, isso me fez lembrar o estresse que eu passei, que eu fui descobrir o GTA Vice City em Lan House, né? Uhum. E eu ia pra Lan House, eu pagava, tipo, 2-3 horas pra jogar. Eu jogava aquela porra daquela entrada do Sony até. E eu salvava, porque tinha problema. Mas toda vez que eu ia lá, tipo, no outro dia ou uma semana depois, não tava mais no meu save. Eu ficava, puta merda, mano! Na Lan House, esperava que o save tivesse lá. Lembro do save, é uma merda, cara. Velho, eu fiquei tão estressada na época que eu tinha um MP4 de 2 GB. Nossa, puta espaço a porra do MP4 pra época. Nossa, aí encheu de rock pesado e ficou. Não, aba. Aba. Não, tá lá, é rock pesado, Link Park. Aí vem essa aba. Nossa, não que Link Park seja um rock pesado também, né, gente? Né? Nossa, que não, rock... mano, aí tipo, eu fiquei tão estressado, né? Eu fiquei, quer saber, vou pegar essa. Eu nem manjava que tamanho que era a porra do GTA. Aí eu, não, na época pra mim foi o hack do cu do caralho. Eu entrei no servidor da Lan House pelo computador que eu estava. Peguei a pasta do GTA, coloquei dentro do MP4, eu paguei 1 hora de Lan House pra aquela porra ser copiada. Nossa. 1,5 GB. E estou lá de boa. Tipo, hoje eu jogo essa porra. Cheguei em casa, eu lembro que eu passei uma semana inteira jogando essa porra. Minha mãe toda hora passava atrás de mim. Sara, isso não é violento? E eu lá, tá. Não. Sara, por que você está atropelando a pena? Não. Caraca, era que nem eu jogando o Santos aqui em casa. É tipo, Sara, por que esse exército tá atrás de você? Estrela 5, tipo, um monte de troço, blá, blá, blá, eu. Não, tô bem. Então, mas você também era censurada, Vinícius, jogando jogo violento na casa, cara? Ah, era demais. Minha mãe era assim, minha mãe só censurava por voz. Ela nunca mandou, isso eu não posso reclamar da minha mãe, ela nunca mandou no que eu fazia ou deixava de fazer no computador. Então ela só censurava por voz. Tanto que até hoje eu tenho o GTA Vice City. Na verdade, eu estou usando meu computador, meu primeiro computador que eu ganhei com 18 anos, com 15 anos. Eu falo que meu pai chegou assim, Sara, você quer uma festa de debutante ou um computador? Eu quero um notebook. Minha festa de 15 anos dura até hoje. Meu outro computador, velho, o computador novo que eu ganhei há 4 anos atrás. Verdade, aquisições. E meu bichinho tá firme e forte desde os 15 anos. E eu jogo GTA aquele vez ou outra, cara. Cara, da festa não é maneiro não, cara. Da festa é prejuízo. É dinheiro quem sai, não é dinheiro quem entra não, cara. Não, e na época eu nem pensei. Eu fiquei me imaginando numa festa de debutante e fiquei, isso não condiz com a realidade da Sara. Eu quero um computador, porque isso vai me ajudar na escola. Eu vou poder mexer com a inocência da criança na época. Ah, eu vou poder ver desenhos de cavaleiros e sim as imagenzinhas na internet. É, Sara, um mundo novo se abriu, querida, quando você colocou a internet nesse computador. Ela tem internet lenta, né, cara? O melhor é quando eu pegava a internet da vizinha. Aí falou, Sara, você tem internet? Eu não é MSN, você tem internet? Tô hackeando. Meu Deus, tudo era hacker. Tô hackeando a internet da vizinha. Eu ficava, caralho. Aí hoje eu paro e penso, caralho, a vizinha que era retardada e deixava a internet aberta. E eu estava hackeando. Pensava, meu Deus. Nossa, sobe a música, vai. Hackeando. Sobe a música. Hackeando, é. Anonymous. Música. O primeiro jogo que eu joguei foi o Sonic. Sonic na memória do Mega Drive. Não, Master System 3, cara. Nossa senhora, na época eu nunca consegui zerar o jogo. Eu sempre gostava da primeira fase, ia pra segunda e desligava. E quando eu voltava, né, mesmo save. O mesmo Sonic jogo. Sonic barrigudinho, né? Sonic barrigudinho. Aí eu tinha um outro cartucho, que era um karateka, que tu ficava andando, batendo nos ninjas que vinha. E tinha umas comidas que eu passava muito alto que eu não sabia como pegar, porque o pulo normal não alcançava. Eu não, porra. Você tinha que apertar pra baixo, pra cima e pular, Mario. Aí eu já não sei, cara, sério. Na real eu tinha o quê? 4? Pulava cinco, mais alto. Eu me virava jogando, mas eu não era experto, saca? Foi mal, eu era, tá? Nossa senhora, ah, o Vinicius Fodão. Aí eu tive esse Master System por não sei quanto tempo, até vir a lembrança do Super Nintendo, que eu tinha o Super Mario e um jogo do Zé Colmeia, só isso. Só tinha esses dois cartuchos. Zé Colmeia? Eu nunca vi o jogo do Zé Colmeia. Eu nunca passei do tipo, primeiro terço da primeira fase. Eu morria sempre num salto lá, mas eu sempre jogava, saca? Meu objetivo era tentar ir mais longe possível, até que cheguei na segunda fase, cheguei na terceira, mas era aquilo. Desliguei o videogame e resetou tudo. E tinha o Super Mario que eu jogava, assim, minha mãe e meu pai jogavam comigo também. Então eles já eram uns profissos que me ensinavam. E aí foi nessa época que meu irmão, né, dava o controle pro meu irmão e ele jogava sem estar conectado, né? Essa é a graça. Aí depois de um tempo eu ganhei um Nintendo 64 e os únicos cartuchos que eu tinha eram de futebol, mas isso era do meu primo, Star Wars Shadow of the Empire. Qual futebol que era? Um FIFA, um PES, eu não lembro, porque eu não jogava essa merda. Era o Star Wars e o... Aí eu me lembro que no Star Wars tinha vários saves. Aí o save 9, nas fases de nave tu conseguia enxergar pelo cockpit, o cockpit da nave com a interface dos controles. Era um tipo um cheat do save. Ah, oh, que legal. E eu tinha o Super Mario 64 também, né? Mas é aquele negócio, não tinha save, então você tinha que jogar tudo de uma vez só. Eu não teria paciência. Eu era pequeno, então eu jogava aquilo direto. Não tinha save o seu Mario 64, cara? Não. Eu não sei se a fita era pirata, eu não sei. Caraca, eu sempre tive que pouca vida fita. Triste, cara. Eu sempre tive pouca fita. Não, o meu tinha. Na real, eu não lembro se tinha save na realidade. Eu não lembro de nada. Eu não sei nada! Eu me lembro que no Star Wars eu tinha... Ó, no Star Wars, o primeiro boss da primeira fase era um AT-ST. E eu morria de medo daquele AT-ST, cara. Porra, eu me cagava de medo do AT-ST e de uns bichos da montanha, cara. Eu morria de medo. É um bundão mesmo, né, cara? É um bundão mesmo. Eu era criança, cara. O bicho fazia uma barriga de... AT-ST, pô. Eita. Gente, ficou parecendo muito de... Mário. Nossa. Mário, isso aqui é um podcast, isso é um jogo, não sobre sexualidade, Mário. Meu querido. Até hoje eu tenho medo de DST. Ah, então bem, continue tendo medo de DST. Não queira ter DST, meu querido. Não queira. Causadas por vários tipos de bactérias e vírus, são mais de 20 doenças sexualmente transmissíveis que atingem homens e mulheres de ambas as idades, etnias e classes sociais. Mas eu vou te falar porque eu tinha medo dele fazer um barulho bizarro, cara. Fazer um barulho muito assustador. Como é que é? Não, o Rafa vai botar aí na edição o barulho da TST. Ah, meu Deus. O Rafa vai botar a edição o barulho da DST. Vai botar o Cazuza falando. Nossa! Ai, caralho! Vai botar o Cazuza falando. Eu tenho AIDS, cara! Eu não posso mais transar! Eu não posso mais transar! Eu tenho AIDS! Que merda! Que pariu. Aí eu ganhei o PlayStation 1. E o único jogo que eu tinha PlayStation 1 era o GTA. Caraca, eu não me lembro mais. Qual o GTA? O GTA 1, né? De cima. É claro. Mas é claro. Bom jogaço. O Harry Potter, cara, até hoje eu me lembro da série. Eu tinha o Harry Potter do Play 1. E eu me lembro que eu tinha um vizinho que ele tinha jogos, ele sabia jogar, então volta meio assistir ele jogar. Só que um dia eu peguei esse Harry Potter que ia jogar na fase do quadribol, porque me falaram que quando você batia com a vassoura nos outros, derrubava. E eu me lembro de chorar, porque eu não conseguia fazer uma sequência de botões. Era uma sequência simples, quadrado, triângulo, X, bolinha. Na hora certa. E eu fiquei tão desesperado, comecei a chorar, porque eu não conseguia passar daquela porra. E era a fase do quadribol em seguida. Até o momento que eu fiz certo, eu me superei, porra. Nossa, cara, que chorar, cara. Chorar de videogame. Chorar de raiva, cara, é. Chorar de raiva, cara, é o básico, cara. Eu me lembro até hoje, cara, jogando contra o Vega. Eu fiquei puto comigo. Caraca, cara. Eles choravam jogando videogame? Eu chorava, batia a manete, mordia a manete, batia na minha cabeça. Chorar em jogo, acho que eu nunca cheguei. Não, nunca cheguei. Nunca de raiva? Uma raiva eu passava, mas assim, não. De tipo, ah, meu Deus, fica muito trigger, mas vou chorar, não. Cara, eu nunca passei raiva ao ponto de tacar manete, socar monitor igual o Guilherme. Cara, nem eu. Tacar manete eu não faço mais. Não, o retardado, sabe o que o retardado fez ultimamente? O cara quebrou o monitor com a cabeça, cara. Meu Deus. Quebrou o monitor com a cabeça, cara. A gente tá falando do Guilherme, gente. Aconteceu com uma ziquezira lá que o cara ficou puto e quebrou o computador com a cabeça. Um monitor com a cabeça, cara. Pior que hoje, olha só, hoje em dia quebrar coisa de computador é muito caro, tudo. Não vale a pena. Não valia na época, cara. Vamos lá, gente. A minha vida na época, game. Foi esse ano. Aí, né, já sabe, a festa do jogo pirata tinha jogo de tudo, né? E aí foi. O Mário tá fazendo biografia. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo. Não, calma, peraí. Cima, caralho. Peraí, calma, olha só. A minha pergunta foi: qual foi o primeiro videogame que você teve? Você já chegou no PS1, cara. A gente já saiu do 64, daqui a pouco tá lá no Play 3, 4, não, 5, eu, 8. Não, eu nem falei ainda. Eu tô falando um bar avançando. Olha aqui, ó. Os jogos que jogamos que marcaram nossa história. Né? Esse aqui, o começo da nossa vida game. Não. Mas eu sou roxo, eu decido qual vai ser a pauta. Eu ia perguntar. E foi a pergunta que eu. A minha vida jogando videogame começou com o PlayStation. Não, PlayStation não. Tô brincando, Vinícius. O Vinícius tem a maneira de me chamar de geração Play 1. Eu comecei a jogar no Play 1 ou Play 2, eu não lembro o que você fala. Enfim. Falei nada, hein? Fala assim, você fala direto. Você fala o Alice geração Play 1 ou o Alice geração Play 2. Você vive falando essa porcaria. Enfim, o meu primeiro videogame foi o Nintendo quando eu tinha os meus 5 anos de idade. 5 para 6 anos, eu não lembro se eu ganhei no meu aniversário. Mas foi 5 para 6 anos. O primeiro jogo que eu lembro de ter jogado foi o Super Mario. Por quê? Na época, eu tinha um cartucho que tinha 7 jogos. Sabe aqueles cartuchos que vinham com o Devlu? Que é um cartucho até mais grossinho, ele vinha um monte de joguinho dentro. Aí ele tinha o Mario, ele tinha o Pateta e o Max, que era Super, né? Que era maneiro pra caramba, cara. Bom, bem divertido. Tinha um jogo de... Tinha um Super Soccer Deluxe, eu não sei, whatever. Super Soccer Deluxe! International Superstar Soccer Deluxe! Tinha um jogo de um helicóptero que a gente tinha que resgatar pessoas e pagar incêndios e tal, era vendeiro também. Caraca, na época esse jogo parecia ter um gráfico bom pra caramba, cara. Mas tem um gráfico bom. Até hoje o gráfico dele tá bom, porque eu não rejoguei. Tá bom, é um bom gráfico. Então tá bom, porque na época eu lembro que era tipo, pra mim, eu lembrando de cabeça, eu lembro o gráfico dele como se fosse gráfico de Play 4. Eu me lembro disso aí, só tinha 3 mapas, aí um prédio e uma fábrica. Isso, é. Naquele CD com 1000 jogos de Nintendo pro Play 1, Play 2. Eu me amarrava, eu nunca passei. Sempre morria, nunca salvava as vítimas. Eu só amava o vídeo, eu gostava desse jogo. E tinha uns outros jogos também. Tinha um que era um jogo de corrida, só que... Ah, puta, tinha aquele jogo de corrida que eu esqueci o nome, aquele que era maneiraço, que tinha um... era o mesmo carro com 4 variações de cor. Eu esqueci o nome desse jogo, cara. Que a primeira fase, acho que jogava até no deserto, você tava correndo em Las Vegas e tal, você correndo no deserto. Top Gear. Mas tinha um melhor ainda que esse, que era o Top Gear 3000. Isso, você também jogava que você ia pra Lua, você ia pra outros planetas, você dava um upgrade no seu carro, esse jogo. Esse era foda. Então, tinha esse também no CD, tinha esse e o Top Gear. O CD? CD não, tô louco, na fita. Não, e aí na fita. Enfim, mas o jogo que marcou mesmo na minha infância, eu lembro de ter jogado mesmo, que eu gostei muito, não foi o Mario, cara. Foi o Sonic, na época do Mega Drive, que também foi na mesma época. Porque o meu primo que morava junto comigo na mesma casa, basicamente, que era o mesmo quintal, então ele morava na casa de cima e morava na casa de baixo. Então a gente teve compartilhado videogames e jogos. Tanto que a gente comprava jogo pro console do outro. A gente queria jogar, enfim. Eu acho que foi o Sonic Adventure 1, cara. Se eu não tô enganado. Eu não tenho certeza. Eu sempre achei o Sonic um mascote, apesar dos jogos do Mario serem, até hoje em dia, bem melhor do que o do Sonic, porque o do Sonic engolou, né, cara? É uma porcaria de jogo. Eu sempre achei o Sonic um personagem muito mais carismático. Viu, Mario? É assim que você faz uma introdução básica, rápida, você não fica enrolando, falando sobre a sua vida inteira. Já tô abrindo aqui o Heroes of the Storm. Vai, vamos pra segunda pauta. Vamos pra segunda pauta. Vai. Sobe a música. Olha só, vamos passar por você, cara, pra você poder ficar, deixar de ter raivinha. Fala, Mario, jogos que marcaram sua vida, cara. Nesse meio tempo. Agora senta que lá vem história. Vai, eu vou te falar que eu me lembro de um até hoje que eu esqueci o nome. Mas eu me lembro que o jogo é um mó perrengue e no final é só um sonho do protagonista. Não me lembro, mas o jogo é mó tenso, mó difícil. Aí no final, eu não me lembro. Eu não me lembro porque eu me neguei, eu falei pro meu irmão assim, não. Era jogo de quê, Mario? Era jogo de quê? Acho que era terror ou suspense, alguma parada assim. Play 2. Eu comentei pro meu irmão. Caralho! Como é que era o personagem? Era um homem com cabelo curto, não me lembro, mas eu me lembro de falar pro meu irmão assim, caralho, eu passei essa porra toda pro final ser um sonho. Vai tomar no cu. Que merda de jogo. Até hoje eu me lembro disso, que eu me lembro do nome pra ver a jogabilidade. Que porra, foi muito perrengue passar aquele jogo. Não tem muitos jogos que marcaram, que me lembrem, que me marcaram. GTA San Andreas foi... Marcou. Eu vi meu primo jogando, depois eu fui pegar pra mim. Caraca, você amarrava em descobrir as coisas. Ele, pô, descobri o jato, maneiro. Eu achei a bicicleta ali e tal. Achei a spawn de arma. É muito irado. E assim, entendi. O San Andreas era uma coisa, cara. Não, quando o San Andreas achei... ele foi uma geração, né, marcada por ele. O San Andreas foi... Marcado. Ele... O San Andreas marcado era um jogo legal. Ferro quente ainda, porque caraca, mudou tudo. Mudou. O San Andreas marcou de uma forma que nem o 4 e o 5 marcaram uma geração. Até hoje o San Andreas é um monte de mod. Não sei se o 4 e o 5 marcaram assim. Não, então não marcaram, entendeu? O San Andreas, que de toda a série GTA foi o que mais marcou. Ah, eu lembro de chegar em Lan House e, tipo, ter uma fileira jogando a galera de GTA San Andreas, mesmo eu não sendo muito adepto ao San Andreas, galera jogando e vendo quem ia mais longe. Eu acho que se nessa época eles tivessem implementado o sistema de online, esse povo tacaria o terror dentro do San Andreas juntos. Ela já é esperta. Ah, é. Olha só, gente, fazer uma pergunta aqui pra mesa, que já que a gente tá abordando o GTA. Quem é que jogava, não hoje em dia, eu acho que a gente joga melhor que antigamente, no caso, né? Quem que naquela época jogava GTA sério? Tipo, fazendo não, missão? Não. Ah, não. Pera. O jogo mesmo. Na verdade, aí que entra as histórias, né? Então, eu jogava o GTA Vice City. E bem, no GTA Vice City já tinha o implemento de você pegar as putas no beco. Na verdade, você pegava as putas na rua mesmo e tinha que ir pra um beco onde não passava ninguém. As primas. E você tinha que deixar o carro ali parado, tipo, acho que era um minuto ou 30 segundos, não sei. O carro começava a mexer de um lado pro outro naquela, oh meu Deus. E vinha o barulhinho da mulher, oh baby, ah não sei o quê. Pera, e o Tommy, no Vice City também é assim? Vice City é... Não, ela faz, oh baby. Mas não é culpa, oh meu Deus. Como é que ela faz? Oh baby! Oh guy! Velho, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz sem querer. Tipo, eu parei um dia e a puta entrou na água com o meu carro. Assim, eu parei e falei, tá bom. Sandra, não tem como ser sem querer, que você tem que cozinhar pra ela. É, aí eu fiquei. Não, porque eu fiquei parada, entendeu? Aí depois disso que eu passei a entender, ah, essas aqui é as putas dentro do Vice City. Aí eu fiquei, tá. Aí ela entrou, eu falei, beleza, vou tocar o terror com essa guria. E tô andando de boa, e eu tava num dia de boa, mas eu falei, vou andar pro Vice City seguindo as regras direitinho pra andar na rua, não vou sair atropelando os outros de graça. Aí eu fui pra um beco, eu fui pra esse beco porque eu fui pegar uma água pra eu beber. E quando eu volto, o carro mexendo. Aí eu fui pôr o fone, eles estão matando o Tommy ali dentro. Não, ele que tá negociando a menina. Aí o carro, oh boy, baby, oh guy. E eu parei assim, falei, opa, não, ai. Eu falei, eles estão transando no carro? Isso é um jogo. Repete isso aí pra mim. Oh boy, baby, oh guy. E eu, não, aí eu parei pra pensar. GTA tem tiro, tem sangue, tem de tudo. e agora tem sexo. Eu, caralho. O pior que eu ainda, o pior que eu ainda fiquei. Ainda bem que esse trem não dá zoom. Eu ainda pensei, não, eu falei, ainda bem. E o carro mexendo. Aí depois que o carro mexe, ela sai do carro. Eu, caralho, como eu fiz e isso? E tu ainda perde dinheiro. Vou matar essa vagabunda pra pegar o dinheiro dela. Eu ainda fiquei, caralho. Aí um dia depois, assim, não lembro mais o espaço de tempo, estava andando, aí eu vi uma NPC igual àquela. Eu parei pra reparar, né? Eu tava vendo, eu parei o carro, aí ela entrou, eu, ah, é assim. E lá estou eu, outro dia depois, criando minhas historinhas dentro de GTA. Tá? Ah, é assim, eu tô muito puto, eu não quero mais saber do Sony, porque o meu era legendado em português, eu não quero sair do Sony. Mentira, era só comecei em português, mas eu já entendi um pouquinho da treta que tava acontecendo. Meu inglês era, dava pra capengar na época. Eu, tá, eu não vou dar o dinheiro pro Sony, não sei o quê. Aí entrou essa mulher no carro, eu parei. Aí eu, na minha cabeça, muita imaginação, eu pensei, eu falei, ela é uma espinha do Sony, papapá. Aí fomos pro beco. Quando foi pro beco, eu pensei, não, o pior é que eu ficava fazendo as dublagens em casa, aí minha mãe não via. Minha mãe não via. E eu ficava tipo, eu fico até hoje, como minha mãe não pensava, essa menina é autista, essa menina tem problema, mas não. Era isso, mas devia pensar, não, cara. Não, velho, e eu lá fazendo a voz do Tommy. Ele, sou filha da puta, patinho, prostituta. Você acabou com o pedido de me matar? Aí não sei o que, aí acabava rolando uma hoje em dia eu sei, né? Um estupro ali. Aí quando ela saiu do carro, eu ainda tipo, ainda falava, ela saiu correndo, olha lá. Aí ele fazia o toque, foge mesmo, desgraçado. Eu cobro R$20. Velho, era muito escroto, eu era muito babaca. Eu era muito babaca. Deixa eu só resumir, A sua diversão era entrar no GTA pra estuprar a prostituta. Isso foi uma situação específica. Porque eu foi um dia que eu acordei, que eu falei, vou fazer uma história que o Tommy tá puto da vida. Eu fui chamar meu GTA diário, aconteceu isso. Ainda bem que você contou de fazer uma história que o Tommy tá puto. Imagina você acorda pensando, hoje eu vou estrupar alguém. Não, na época eu não tinha noção que o que eu fiz foi isso, saca? Aí hoje eu comparei, falei, esses dias eu tava jogando GTA e foi. Eu, agora, com 20 e tantos anos, fui jogar GTA e tô lembrando das merdas. Por isso que eu lembrei, isso saiu tão naturalmente antes. Caralho! Eu lembro daquela vez que eu fiz, que eu falei, meu Deus, eu era muito escrota. Mas também tinha um dia que eu acordava muito puta. Isso foi nesse dia, se não me engano, que eu fiz isso com a prostituta. E eu falei, quer saber? Hoje eu chego na Estrela 5. Cheguei. Tomei no cu no jogo, mas cheguei. Caraca, pera, eu não tô lembrando direito, mas tinha cheat pra você chegar à Estrela 5 também. Cheguei até. Não tinha. Não. O cheat tinha, mas eu não usava. Eu gostava de chegar mesmo. Eu começava matando gente. Aí eu saía atropelando. Aí eu saía fazendo o cheat de pegar a arma, sair atacando granada em todo mundo, blá blá blá. C4, aí eu achava uma... era legal usar C4, fazia uns pulos. Era. Então, aí eu chegava num canto, aí começava a juntar aviões, não sei o quê, aí eu usava o cheat de o Big Bang, que é a explosão de tudo, aí vai pum! Caraca, porra, no Vice City tem um negócio muito legal que é umas vans, que quando você opera, tu faz uns minigames com os brinquedos, os aviãozinhos, os tanquinhos. Vai lá, Leônidas, você, cara, o jogo que você lembra, assim, que, tipo, rendeu histórias e marcou sua vida. Render história, cara? Não rendeu... história nenhuma, pra nenhum jogo, mas que marcou mesmo foi o Ocarina of Time, né? Porque, na época, pra mim, era tipo o Skyrim, né? Daquela geração. Você tinha um universo aberto, 3D ali, bonito, bem feito... Você tinha um protagonista carismático, apesar de não falar nada, mas carismático. E ainda tinha uma mecânica que você viajava no tempo e ainda jogava com aquele mesmo personagem, anos mais velho. Ah, é verdade, cara. Nesse Zelda tinha um esquemão de você ter que ir no passado pra poder empurrar uma pedra que no futuro já não estaria bloqueando a porta da passagem. Ficava fazendo essa jogatina de ir no passado e futuro, cara. Era muito legal mesmo. Era um diferencial do caralho. Olha a época que o jogo saiu. Não, acho que já tinha os Elder Scrolls. Na época tinha um Elder Scrolls, tinha um Elder Scrolls. Mas, pô, PC, né, cara? Não, PC nessa época é muito caro até. É, você tá falando de um videogame com uma manete bizarríssima. Ah, o controle de Super Nintendo nem era tão ruim assim, não, pô. É bom. É bonitinho, eu acho. Não era ruim, mas é meio maluco o controle, né? O controle de 64 que tem aquela piroca ali que tem que ficar ali mexendo na piroca. Não, então, o de 64 que eu tô falando. O de 64 é uma bizarrice completa, cara. É ruim, pra jogar muita coisa. Esse jogo aí, cara, a trilha sonora era muito boa. Eu vou falar que o Zelda, o Ocarina, sabe, eu só joguei em emulador, assim, meu primo tinha baixado no computador. Eu joguei, só que eu nunca passei da parte que tu pegava o Xiling, porque eu não sabia no comando do teclado como que usava o Xiling, sacou? É só você colocar os botões amarelos no Home, End, Page Down e Delete. Então, eu não sabia, eu era, tipo, muito pequeno, não sabia mexer em computador aí, então... Passou, eu falei assim, pô, que coisa chata, não consigo sair daqui. Deu mole, cara, não jogou nem 10% do jogo dele. E pra você ver como que The Legend of Zelda foi importante naquela geração, você vê que ele tem um reflexo hoje, o Dark Souls. O Dark Souls, ele tem muito aspecto do The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Por exemplo, quando aparece um vilão, quando aparece algum monstro lá, aparece o nome dele e você começa a tampar na porrada com ele. Assim que você chega numa área nova, aí aparece o nome daquela área nova. Pô, o Legend of Zelda começou com isso, cara? Isso já não tinha antes, já não? Não. Em quesito de Zelda, cara, o que eu mais gostei de jogar, e eu não joguei na época, até eu não tinha, eu também joguei em emulador, mas foi o Link to the Past. Pra mim é o melhor dela, cara. Cara, a história do Link to the Past é legal. É o primeiro jogo, apesar de não ser mundo aberto, ele simulava o mundo aberto, né? Que era mas era mundo aberto. Mas frente. Então, era mundo aberto. Ah, não era, cara. Era mundo aberto. Não era. Por que não era? Me fala por que não era. Você podia ir pra qualquer lugar do mapa. Então você poderia fazer o que... Mundo aberto, Alan, você se define então, como áreas grandes de exploração, cara. Mundo aberto. Olha só, eu vou te dar um exemplo. O Dragon Age 3 não é mundo aberto. São áreas com mapa grande. Isso não é mundo aberto. Isso, porra, é mundo aberto naquela área, né? O Dark Souls, não é mundo aberto porque você tem que seguir certas missões. Não tô falando disso, não. O Dark Souls é mundo aberto, pô. Ah, então, The Legend of Zelda é mundo aberto. Era a mesma pegada do GTA. GTA é mundo aberto. Você tem suas missões pra seguir e tal, não, mas ainda é mundo aberto. GTA sandbox. Sandbox de mundo aberto, então. Não é essa é a pegada. Eu digo mundo aberto. Eu digo mundo aberto no. Me referenciando a sandbox, cara. Você pode fazer o que você quiser. Tipo Borderlands. Como é que é que fala? Borderlands? Ele é mundo aberto. Então não sei. Eu acho que a gente pode definir mundo aberto como um jogo que tu faz coisas da história enquanto você tá se divertindo, e sandbox como quando você faz coisas nada a ver e que não vão levar nada ao personagem. Tipo, no GTA tu pode sair fazendo uma... GTA. GTA é a mesma coisa, Mario. É a mesma coisa. Não, olha só, no Dragon Age... Mesmo que tu esteja passeando pelo mapa fazendo as coisas, tu tá fazendo coisas que vão relacionando a história. Tu vai achar uma side quest por ali. Já no GTA tu pode sair saindo puteiro que não vai interferir na história, sacou? Tu matar seu, sei lá, 5 estrelas não vai ter uma repercussão na história. Nem todos os assaltos que tu faz ali. E já no Dragon Age vai ter ali uma repercussão, porque tu tá ajudando uma pessoa, vai ver alguma coisa pra história principal, sacou? Tu fala com um maluquinho lá que tu ganha os cavalos, e isso é uma side quest, tá? É que nem World of Warcraft é um mundo aberto, você vai pra onde você quiser. Ah, mas World of Warcraft é mundo aberto mesmo, World of Warcraft é mundo aberto, literalmente mundo aberto, né? Olha só, calma, a gente tá com dificuldade de separar mundo aberto de sandbox. Ah, vamos ver. Vamos colocar aqui mundo na aberto, porta. Sandbox. É a mesma coisa, sandbox e mundo aberto, são a mesma coisa? Só. Todo sandbox é um mundo aberto, mas nem todo mundo aberto é sandbox. Não. Tá, é Link to the Past, é sandbox ou é um mundo aberto só? Mundo aberto, não é sandbox, né? Mundo aberto, sandbox, não é uma merda. Aqui, a diferença entre sandbox e mundo aberto, deixa eu ver. Aí você viu? Você tá tendo um cavalo da internet. Não sei, eu tenho que ler. Eu tenho que ler também. Você não lê, cara? É muito texto. Ah, ele muito abre. Texto. Ah, tem que ler muita coisa. Assim surgiu o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Foi por isso que ele não jogou RPG e veio falar comigo, faltando um dia pra eu fechar a ficha de dois. Ah, Sara, eu vou ler, eu. Meu cu. Sério, faltava poucas horas pra eu fechar o estágio do RPG. Todo mundo já fez background as caralho a quatro. O Elmário, não sei. Eu não sei. Aí faltando poucas horas, cara, eu tô interessado. Você pode me explicar? E eu passei a semana inteira jogando eu. Não, tu passou um dia explicando, tá? Tá confundindo as pessoas, tô mandando um dia. E não, pior que eu fiquei, que eu ainda falei, venha uma inbox, então todo mundo vendo, aí perguntou, e o Mário vem, tipo, ah, hoje eu quero, eu. Ai, buceta. Sara, você tá confundindo, você tá confundindo. O Mário é isso. É isso que o Mário faz, cara. O Mário não lê as coisas, o Mário tem preguiça. Não, foi o Mário Nero, cara. Não, cara, a gente vai gravar o cast, o Mário não viu o episódio, ele... Não, mas sério, o Mário, ele veio perguntando, eu fiquei... Caralho. Aí depois, tipo assim, não, lá quando o jogo já tava acontecendo, você veio bem. Não, eu pensei que tu tratava. Porque eu já conheço o Vampira Máscara. Não, aí que tá, você veio se tratava, beleza. Tipo, faltando, acho que alguns dias ainda falei. Ah, isso, vai se passar na era mesmo do Vampira 92, blá blá blá, eu ok. Aqui, eu vou abrir aqui o chat, nossa conversa. Ah, então, eu falei, pois é, você quer participar? Vai se background? Ah, não sei. Ai, não tá. Aí quando vem, faltando, tipo, poucas... Eu não falei isso, Saia, tu tá me confundindo. Você falou, Mário, você falou. Não, eu lembro de você. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Vamos lá, gente, mais coisas. O que vocês lembram quando na época de videogame? O que vocês passavam pra poder jogar? Como é que era jogar um jogo novo ou conseguir um jogo? Tinha toda aquela situação de ter que chegar pra pro pai ou pra mãe, né? Um jogo novo, pra mim. A época do pirata é que é tranquilo, né? Pagava 10 contos no CD. O Mario, ele tá mesmo, Vinícius. Mas ele tá apoiando a pirataria. Ele tá agressivo, cara. Dois, ninguém tinha jogo original. Não vai ser. Mas todo mundo que fazia, cara. Olha só. Então, porra, vou falar, já foi. Olha só, Mário, eu vou te falar. Não, você não se arrepende, larga de ser mentiroso, você não se arrepende, não fala isso. Ó, e eu vou deixar claro uma coisa aqui. Todo mundo aqui fazia, mas você é o único que tá se queimando. Essa é a verdade. Ah, eu falo mesmo, eu comprava, pagava, cara, pior que Porto Alegre era 20 conto o CD com mídia chapada. Esperava sábado, que eu ia na locadora lá no outro bairro e alugava fita lá. Não, e também tinha as lojas pra você trocar, tipo, você tava cansado de um cartucho seu, aí tinha as lojas, você podia ir lá, ah, eu troco esse aqui por esse aqui, aí às vezes o seu cartucho... Vida. Não, e às vezes o seu cartucho não valia pelo outro, aí você tinha que dar um pouquinho de dinheiro ainda, saca? Caraca. Aqui em Goiânia tinha, era o Sebos de cartuchos. Aí quando estourou o PlayStation 2, foi as lojas de pirata. Gente, R$10 você levava um 6 pra era. Tipo, anos 2000, tipo, início dos anos 2000. Você pagava 10 contos, você levava uns 5 a 6 jogos pra casa, aqui sabe? Aqui era 3. Então, deixa eu falar, lá em Porto Alegre, você podia pagar R$20 e vinha um CD com a mídia dourada, saca? Original? Não, original não, era só gravado na mídia dourada mesmo. Era aquele, Vinícius. O jogo, ele era até... Olha só, o CD, ele vinha até com... Ele não era só o nome do jogo no CD, sabe? Ele tinha mesmo o desenho e tudo, e ia parecer que era gravado em cima, era mais caro mesmo esse. Ele simulava o original. Sim, até hoje, ainda tem loja que vende piratas de PlayStation 2 e ainda faz essa gravação a laser pra... Ah, toma no cu. Só pra galera não se sentir mal, porque tá praticando pirataria mesmo, né? Nego é muito hipócrita, cara. Cara, eu lembro que pra mim poder conseguir jogo, eu tinha que... Primeiro, eu tinha três formas de conseguir jogo na época. A primeira forma era mais simples, que era alugando na locadora do meu bar, que tinha umas fitas. Inclusive, foi lá que eu consegui jogar pela primeira vez o jogo do Tiny Toon, que era perninha e tal, que era divertido pra caramba, a plataforma. E também, toda vez que eu também saía com meus pais e ia pra cidade fazer alguma coisa, eu sempre pedia, a gente sempre passava pelo... Antigamente, não tem isso na hoje em dia mais na cidade, mas antigamente, isso, na Beira Rio, tinha aquele camelôzão da Beira Rio. Beira Rio, que a gente ficava passava na... Beira Rio ficava no na Beira do Rio mesmo. Poluído do caralho. Não, aqui mesmo. Em Goiânia é a feirinha, aí é a feira do Rio, aqui é a feirinha. Ah, não, olha, a feirinha lá era, de sexta, feirinha de domingo. Lá era o beco do lixo, cara. beco da porcaria, cara. Pariu, mas cara. Tinha altos jogos, mas tinha altos jogos. Tinha. E lá eu comprava minhas manetes de Super Nintendo. Isso. O cartucho naquela época era quanto? R$30 ou era o menos? Eu acho que era 30. Beirava 30, beirava. Olha, 30, mas lembre-se, R$30 hoje é diferente de R$30 há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, R$30. Ah, não. A fita onde podia ser considerado uns 50 hoje em dia. Onde eu comprava era R$10. A fita onde eu comprava era R$10, eu não lembro quanto que era a fita, cara. Eu sei que eu tinha um punhado. Não deveria ser muito caro onde eu comprava, não, porque eu tinha um punhado de fita. Meus pais também iam ficar gastando, me dando um monte de fita, a fita sendo 30 contas. Então deveria ser bem menos. Eles não gostam de você, né, cara? Ah, então... isso aí que você tá dizendo, né, cara? Isso aí tá dizendo da sua boca. Mas eu lembro, cara. Eu vou ter que contar isso, peraí. Na casa do Alice só tem foto da irmã dele, não tem foto dele. Ah, pronto. Nossa, velho. Mentira, cara. Mentira, não, e pior. Tem a mesma foto, entendeu? Da irmã. Não, caraca, não é foto diferente. Vinícius, é a mesma foto, que é maior ou menor? Não, tipo, tem anos isso, cara. Tem anos. O Vinícius, ele fala isso até hoje. Deve ter uns 3 anos já que ele viu isso. Até hoje ele fala disso como se fosse recente, cara. É sim, cara. É sim. Olha só. 3, 4 anos que você viu isso, você fala como se fosse recente. Tomar banho. É, ó, ah, normal. Você lembro... tem algo que marca. Caraca, cara. Mas eu lembro, cara. Que a forma também de jogar videogame quando a gente era pequeno e conseguir jogos novos e fitas novas era indo na casa do amiguinho, né, gente? Pra poder jogar, pra poder trocar a fita. Sim, foi lá que foi assim que eu consegui a minha grande cultura de PlayStation 1. Indo na casa do amigo e jogando, né, cara? É, claro. Porra, isso me fez lembrar um jogo que eu gostava pra caralho, cara, que hoje em dia é muito... muito desvalorizado, que é os jogos tipo Gauntlet, que fala. Gauntlet. Que você é um super herói matando 500 mil tropas, cara. É aqueles jogos de visão isométrica, sei lá. Até que você vê de cima e meio de lado. Você tá falando no jogo. É tipo o Warriors Orochi, cara, que você tá dizendo? Isso. Que você joga com um personagem já. Cara, eu me amarro jogar esses jogos. É muito relaxante, tipo, pode botar alguma coisa pra tu escutar, tu só tem que andar e sair patrolando os inimigos, cara. É muito legal. Tem um que é dessa pegada, que é do One Piece, não tem? Que é o. Nossa, que merda de jogo, cara. Gastei minha vida baixando essa merda, cara. O Luffy é 3 metros mais alto que todos os personagens normais, entendeu? Caraca, né? Que ódio esse jogo, cara. Gastou baixando, não, Vinícius. Gastou comprando na Steam. Isso. Baixando na Steam, ué. Gastou baixando na Steam, né, cara? Perdeu tempo e dinheiro, né, cara? É, perdi os dois. Lá em Volta Redonda tem um shopping lá que tá, tem um monte desses de fita de Super Nintendo. Acho que eu achei até Chrono Trigger lá. Ah, cara, é muita velharia eu tenho isso hoje em dia. Tem esse shopping lá? É só pra quem gosta mesmo. Tem uma sala lá que tem vende Game Boy. Eu queria ter um Game Boy hoje, hein, cara. Pô, porque tem um 3DS, só pra jogar Pokémon. Não, cara, eu vou. Ainda vou conseguir montar minha coleção de videogame igual eu quero, cara. Só espero eu juntar meu dinheiro. Muita tranqueira agora. Game Boy você pode simplesmente tê-lo no celular. No celular. É, eu sei, mas eu quero. E jogar ter um online com o celular. Online que cara, eu digo é conectar um no outro. Eu sei, tem como, pô, tá ligado? Falando de jogadores agora, que eu acho que entre nós três aqui, nós quatro no caso, né? Todo mundo aqui jogou muito emulador, né, cara? A gente perdeu muito jogo também nesse meio tempo de vida que a gente tem, né? Todo mundo aqui já jogou bastante emulador? Ah, eu joguei bastante. Pra jogar os jogos que eu via quando eu era criança e não jogava, e pra rejogar os que eu já jogava. Vivi, eu também, cara, fico isso. E pra jogar os novos, eu vou... não vou mentir, não. Não, eu também, cara, eu joguei tanto joguei no emulador, cara, que eu não joguei na época. A gente sabe. Não, tipo, por exemplo, eu gostava muito de jogar, eu tinha o Game Boy Advance, o emulador. Cara, eu acho que eu joguei quase todos os jogos de Game Boy, cara. Joguei muito, velho. Eu jogava. E tipo, tinha. Game Boy é meio chato. Tinha tanto jogo maneiro. O único que prestava eu gostava muito, cara, o Super Metroid. Super Metroid era o único que prestava. Cara, Super Metroid, tinha o jogo do Naruto também, que era um de fase também, que era valeu pra caraca, cara. Tinha o jogo do Dragon Ball, do Dragon Ball clássico, você jogava com o Goku e com o Kuririn. Ou com o Kurilin, que você ia andando, batendo nos inimigos, que tal, o caminho era maneiro pra caramba. Tinha o jogo do Jovens Titãs também, que era irado. Ah, cara, era muito. Não é, cara. São jogos de plataforma muito. Muito qualquer coisa, entendeu? Esses jogos, assim, tipo, o Super Metroid tinha conteúdo, o Castlevania Area of Sorrow tem conteúdo. O Pokémon, até o Pokémon mesmo tem conteúdo, que é divertido seu Pokémon. Pokémon. Mas o resto Pokémon, de jogos, sim, jogos de plataforma, cara, tipo, eu baixei 500 jogos de Game Boy Advance aqui. Não, tipo, acho que a última vez que eu baixei jogos assim foi tipo Super Mario pra computador. O de plataforma de Game Boy parecia que era muito mal feito. Único jogos que prestam lá são RPG e o Side Scroller, que é o de o Area of Sorrow, o Castlevania, né? E o The Legend of Zelda. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que os jogos do Game Boy é bem antigo. Eu acho que estava com uma expectativa muito alta para games daquela época. Porque o Game Boy de que ano? É 90 quanto? 94, não, né? Anos 90, mais? Velho. Anos 90. Anos 90, mas pode generalizar aí. Então, cara. Então, acho que, sei lá, cara. Porque tinha muito jogo que era bem trabalhado, cara. É assim, eles não podiam dar uma dinâmica tão grande pro jogo igual de hoje em dia, nem uma profundidade pra todos os jogos, mas os jogos eram bem divertidos, assim, cara. Era ótimo você poder passar o tempo, jogos de plataforma, eu me amarrava. Ah, eu gosto de um jogo que me prenda, assim, tipo, história, jogabilidade. The Witch aí. Eu gosto de jogo que me história também me prende. Se o jogo, também. Mesmo que o jogo seja de uma jogabilidade merda, se a história for legal, né? Me prende. Agora. Verdade, tipo Maze of Fate. Maze of Fate é um daqueles jogos de RPG, tipo Dungeons and Dragons, Eye of Beholder, que você anda pra frente, você olha pro lado, você aperta pro lado. Aí depois você anda um pouquinho, anda pra... E tipo, a tela ela muda inteira. É tipo esse jogo, mas pô, a história era maravilhosa, cara. E conseguiu me prender. Olha, por exemplo, é que nem o Fate Grand Order. A jogabilidade dele é de celular, pá, mas é doido... como é que eu posso falar? Eu não sei o nome exato pra isso. É, se você só vê os personagens em lateral e o inimigo... Side-scroller. Isso. E fica aquela lutinha básica, básica, básica, muito básica. Essa jogabilidade não me interessa tanto. Porém, a história de Fate Grand Order... Na verdade, a história do universo Fate me interessa pra caralho. Então, me interessou jogar o jogo até o ponto que eu só não jogo hoje em dia porque meu computador não dá conta e meu celular também. Mas só por isso, porque a jogabilidade é muito simples. Depois que a gente acostuma com jogos panorâmicos que você tem tipo um 360 só com uma mexida de polegar, você fica, caralho. Você falando aí de jogos, você falou de PC e jogos leves, assim, que naquela época, eu lembro, cara, da época que você comprava na banca de jornal aquelas revistas que vinham com CD com 1000 jogos, sabe? CD com 1000 jogos, cara. Eu tenho um DVD até hoje. E era um jogo pior que o outro, né? Teve uma vez que meu pai comprou um, que era o Drácula. Era Drácula aquilo, gente? Era coisa de vampiro, eu não lembro. Era dois CDs. Eu lembro que meu pai foi a primeira e única vez que juntou eu e meu pai na frente do computador pra tentar jogar aquilo. E você tinha que achar coisas no... No cenário pra poder chegar você tinha que clicar nos locais pra poder achar, entendeu? Eu e meu pai, a gente não conseguiu zerar ele, mas eu lembro que ficou nós dois jogando aquilo. Eu tenho os CDs até hoje. Pena que eu não tô na minha casa agora, senão eu pegava pra ver o nome, mas eu tenho os CDs até hoje. E teve um CD desses aí de 1000 jogos da cacetada que meu pai comprou, que eu lembro que vieram 3 jogos que eu gostei muito. Um tipo... Vou pegar Mega Man porque tá mais na cabeça. Não chega, era um robôzinho lá que saía pra matar um monte de bichinhos que tinha no cenário. Era quase o Super Mario, lateral. E tinha um de corrida. Eu adorei esse de corrida. Eu lembro que eu joguei até eu cansar esse jogo. Eu realmente joguei ele até enjoar. E se um dia me der na veneta, eu pego o CD e jogo de novo. Foi muito bom na época. Não, mas não vai aguentar jogar, não. Olha, eu jogo GTA Vice City vez ou outra, então... Isso. Oh, boy, baby. Oh, guy. E eu... Mas a gente sabe por que você joga GTA, né? Eu ainda preciso lembrar, né? Nesse negócio de CD1, eu me lembro de um que o meu vizinho comprou. Ele instalou e não curtiu, que era um real-time strategy. Só que ele era 3D e tinha uma coisa meio que... Um futuro apocalíptico, onde eram 3 facções, que eram um governo, uns rebeldes e alienígenas. E, cara, foi o primeiro jogo de estratégia interpelar que eu peguei, sentei e joguei. E eu fui jogando a campanha que eu, putz, me amarrava naquilo. Até o momento em que, quando as pessoas desligavam o computador, eu sempre perguntava, mas por que não aperto o botão de cima, de iniciar, para desligar? E num dia que o jogo travou, porque eu acho que tinha muita unidade na tela, eu fui e apertei o botão de reiniciar. Só que aí... O travou, fudeu todo o computador e tiveram que chamar o técnico pra consertar. Caralho! Eu nunca consegui terminar de zerar ele, porque eu ficava com medo de estragar o computador de novo, tipo, era muito criança. Mas porra, o jogo é erradíssimo. vocês, qual o melhor estilo de jogo que vocês jogam atualmente? Tipo, hoje em dia, pra vocês, assim, tipo, eu gosto mais de jogar aventura, eu gosto mais de jogar plataforma. Pra vocês, qual é o melhor estilo? Metroidvania, eu gosto de Metroidvania. Cara, eu World of Warcraft. Não, gente, não é o melhor jogo, não, gente. Vocês estão jogando, não. Mano, Metroidvania não é jogo, não, cara. É aventura, isso, melhor. Vou ter um colocar melhor. Eu tô jogando muito jogo online, tipo, eu tô jogando agora muito o Rainbow Six. Ah! Correr atrás de ranqueamento, o Cid. Uhum. Correr atrás de ranqueamento, eu me amarro em jogar ranqueada pra subir de rank, ficar... É a moda hoje em dia, né, cara? É jogar isso aí, né, cara? Então, eu jogando Rainbow Six, tô jogando Overwatch, que é um estilo, né? Só full online e time contra time. Que é o que eu tô tendo tempo pra jogar, na realidade, porque é partidas rápidas, eu termino e vou. E assim, eu tava querendo muito Mass Effect Andromeda, porque eu joguei todos os Mass Effect. Ah, jogou? Andromeda, mas... Assim, eu joguei 1, 2 e 3 e tava me preparando pro Andromeda, só que, pô, eu não comprei, tá caro, aí esperei sair uma promoção e eu ter dinheiro. Caraca, o Mario é mó playboy, cara. Ele é, mas Mario é playboy, cara. Mario é playboy, porra. É toda eu joguei, eu peguei um mês de EA Access e você tem lá, tu pode jogar os jogos da EA antigos de graça. É. Aí eu fui lá, assisti o Mass Effect 1, 2 e 3, pô, joguei todos. Atualmente, o tipo de jogo que eu mais gosto de jogar... Atualmente não, acho que já desde o ano passado ou retrasado. O que mais me diverte jogando, apesar de jogar outros estilos também, são jogos, eles não chegam a ser point click, eles são evolução do point click. Eu tô falando dos jogos Tell Games, cara. Tell Games, eu tô louco. O The Walking Dead. É point and click, cara. Cara, mas eles não, cara. Então, Vinícius, eu tava point achando click que era... só que pra andar eles colocaram na manete. Não, então, olha só, é isso que tá. Eles chamam isso de acho que é Adventure Point Click, uma parada. Tem uma subcategoria dentro do Point Click pra poder encaixar esse tipo de jogo, sabe? É porque eu tinha lido isso, mas eu esqueci qual que é a subcategoria que ele se encaixa. Mas é basicamente Point Click, cara. São os tipos de jogos que eu mais gosto, porque são histórias mesmo, né? A história é bem divertida, você joga por aqueles que é bom de episódios, 5 episódios geralmente, né? Tem gente que fica puto com esse esquema de episódio. Ah, quem que fica puto com esse esquema de episódio? Eu acho maneiro pra caramba. Ah, puto, eu acho muito legal, cara. Eu acho muito maneiro, cara. Esse tipo de jogo, eu acho que é mais fácil você se envolver com um personagem, né? Você se importar mais, sensacional também, né, se apegar. Se for um The Walking Dead da vida aí, puta, né? Cara, Vinícius, Golf Among Us. Golf Among Us. Que Golf? Golf Among Us? Tiger Woods e Among Us, né? Você joga com o Pateta, né, cara? Você joga com o Pateta nesse jogo, é Golf Among Us, né? Mas o Golf Among Us, cara, joguei muito, joguei zerei duas vezes. Cara, ele é muito bom, cara. As escolhas e tal. A gente tem que fazer um cast só sobre os jogos da Telltale, cara. Que estão realmente muito divertidos. Não, são três. Tem o Tones também. Tem o Tones também, pô. Enfim, cara, esses são os tipos de jogos que eu mais gosto. Vai, Sara. Teve uma época minha que eu não jogava tanto, mas eu trabalhava em uma lan house, traduzindo. Eu convivia com os dois tipos de gamers, os de PC e os de console. E tinha dias que o pessoal... Velho, era a época que o Mu Combate Arms... Nossa, era Mu. Não, eu passei pelas duas, era o Mu e Combate Arms. Pegou a época também do Strike, né? Counter-Strike também, não é? Na verdade, a época do Counter-Strike eu não trabalhava, mas era uma das filhas da puta que ficava gritando. Ah, entendi. Nessa época do Mu e do... Vou pegar do Combate Arms, porque foi bem mais estourado na época. Mano, eu estava lá trabalhando na Lan House. E às vezes a gente fazia corujão. Corujão. O que é corujão, Sarah? Corujão era quando você abria a Lan House, tipo, num dia específico, uma quarta-feira ou numa sexta-feira. Realmente era sexta aqui. É, porque aqui dava quarta e sexta, que tinha um povo que não tinha vida mesmo. E a gente meio que pegava, abria a Lan House normalmente, mas só que ela não fechava às seis ou sete horas. Ela ia... Noite adentro até umas 3, 4 horas da manhã, por exemplo, ou 4, 5 da manhã. E, velho, e o pessoal começava a gritar. E eu tava, na época eu não tinha tanto som, eu ficava, gente, menos. Gente, velho, teve uma vez que o povo tava gritando, que entrou um guarda, a gente deixava meia porta aberta, né? Tipo, ó, tá fechado, mas não tá, né? É assalto. Não, aí chegava o guarda, ele, tá tudo bem? Eu falei, tá, é só um bando de doido. Não liga, não. Tirando CS. Que isso? Não, e o povo, eu vou matar todo mundo! Abaixa, filho da puta! E eu. Que isso, gente? Não, e bem na. Não, o pior é que o cara me pergunta isso e o cara grita isso. Aí o guarda, pensa, ele é jogo, você quer ver? Não tem ninguém aqui. Aí ele entrou e falou, filha da puta! Aí ele. Aí muda a cena, tá o guarda, né? Filha da puta, atira nesse caralho. É, tipo, não, mas o guarda só virou assim pra mim. Bom trabalho, obrigada. Você era a única menina trabalhando lá, cara? Você era a única menina? É, na época foi e tal. Nossa senhora. Isso era compartilhar. Nossa. E tinha outros. Não, e tinha outras situações que a gente, no console, tava, acho que, qual que era o FIFA? Não lembro qual que era o FIFA da época. Whatever. Não sei Lan se era o... House tinha um cheiro horrível, cara. Tinha um cheiro não, horrível. Não, a minha Lan House era limpinha. A minha não, Lan House era limpinha. Não, né, não, é, não é a Lan House que tinha um cheiro horrível. É as pessoas que conviveram. Ah, tá. Porque sim. Não, velho, eu lembro de uma vez... Eu só jogava num console se não tivesse o pessoal jogando FIFA. Aí, tipo, tinha um jogo de PlayStation 3, que era o Dante's Inferno, tinha os demos que meu chefe baixava, tinha o Dante's Inferno, tinha o FIFA. O demo que meu chefe baixava e Dante's Inferno. É, tinha o FIFA, que era o que o pessoal mais jogava, aí tinha os Naruto Storm da vida, pá. Aí o que a senhora fazia? Ah, hoje eu quero jogar... Velho, eu tô lá de boa jogando Naruto, me chega aquela galera de uma vez pra jogar FIFA. Eu... Ah, velho, a gente já tinha uma raiva do pessoal do FIFA. Porque até então o combate armas tava diminuindo, o pessoal de console tava crescendo. Mano, parecia que o pessoal tava vendo jogo de verdade e era de tarde. Aí o pessoal, é isso aqui? Chuta essa bola, filha! E eu, gente, abaixa o tom. Teve um que virou uma vez pra mim, foi depois que teve a troca de turno e tal. Ele falou assim, quem você é pra mandar eu calar a boca? Mano, eu peguei um rodo. Velho, foi o tempo que eu peguei um rodo assim. E eu peguei bem a parte que limpa, não foi nem a parte. Essa eu falei, repete isso, vai tomar uma. Que você nunca mais vai ouvir nada. Aí ele, oh, desculpa. Calado. Sem calar a boca. Agora imagina uma pessoa de 1,57 virando com o rodo e falando, cala a boca, quem você, porra, velho. Aí ele, não, você não sei é o que. Não, ele falou, quem você pensa que é? Velho, eu quase falei, eu que mando nessa caralho quando eu tô sentado aqui, cala a boca. É que nem o Capitão do Nascimento, né? Quem manda nessa porra aqui? Sou eu, porra. Desce, ninguém desce. Também atirando com meu fuzil fica fácil, né? Não. Ninguém sobe, não, porra. Ninguém sobe. Não, e eu vi assim, esse cala essa boca. Aí depois disso, o pessoal começou a maneirar. Incrível que o pessoal sabia, já tava sabendo reconhecer quando eu estava de TPM e quando eu não estava. Porque normalmente eu deixava eles gritar, eu só, tipo, pedia pra diminuir quando abusava, que realmente a porta tava aberta. Cara, essa, parecia um velho, zoológico, cara. Não, a tipo, house era zoológico, cara. Aí, tipo, a porta de ferro, né, que é aquelas portas que desce, tava aberta. Aí tinha a porta de vidro. Mano, eu ficava olhando o pessoal lá fora, o pessoal gritando lá dentro, eu só vi o pessoal virando a cara, olhando pra porta, tipo, isso vai ficar bem. Aí eu me guiava pela galera, falei, gente, abaixa o tom que o pessoal lá fora tá assustando. Teve uma vez que a mulher que morava do lado veio, Sara, tá tudo bem? Eu falei, tá ótimo. Ninguém tá morrendo. O jogo, o personagem tá, mas não tem ninguém que tá morrendo, não. E o pessoal, filho da puta, velho, os moleque vermelho. Desse jeito, e eu. Beleza. Olha só, beleza. A Sara tá contando isso. Eu não sei porquê, mas eu consigo imaginar o Guilherme no meio dessa galera. A cana amarela. Não, aí. Batendo com a cabeça no monitor. Não, e tinha as vezes que eu estava de TPM, que eu realmente não tolerava gritos. Tipo, eu não esperava nem passar alguém olhando na porta, entendeu? Aí começava, essa câmera! Eu só falava, menos. Parou. Aí o pessoal, você tá bem, Sara? Eu tô ótima. Velho, uma vez era pra mim, Sara. Você quer que a gente te comprou chocolate? Eu vou nem saber. Cala a boca! Caraca, que horror! Não, o pior que eu ainda vi falando, ela tá naqueles dias. Eu ficava, que, velho? Que é? Você chegou no nível de fechar a Lan House mais cedo, assim, tipo, pra galera ir embora? Que tava demais, será que também vou fechar pra mim? Não, eu fiz pior. Porque a Lan House, além de Lan House, era locadora. E um dia eu me deu na louca, falei, quer saber? Esse trem vai fechar às 5 horas. E tava horário de verão, então tava escurecendo já. Eu fechei a Lan House. Fechei só um pouquinho, porque meu chefe ainda ia chegar, né? A gente tinha um combinado assim, se não desse gente na Lan House muito tempo, podia fechar e esperar chegar. Nesse dia, eu fechei a Lan House e falei, hoje eu vou jogar essa desgraça do Dantes. Eu não quero ver esse povo do FIFA nesse caralho. Eu quero jogar essa porra. Eu sei. Você podia pagar a hora e jogar. Eu não trabalhava, não tinha como. Aí eu falei, fui jogar Dantes inferno. E tá lá de boa chegar. E toda hora chegava um. Ô, tá funcionando? Não. Não, o computador não tá funcionando. A fonte dos computadores estragou. Todos os computadores. Que tô escutando, ah, fonte geral estralou. Eu lá jogando, é vida. Aí veio o pessoal do FIFA, que o pessoal do FIFA chegava, tipo, faltando pouco tempo. Ou eles chegavam no meio da tarde, ou chegava faltando pouco tempo. Que aí realmente eles fechavam a aula. Aí o pessoal do FIFA chegava. Sabe, a gente pode jogar? E eu, não, cara, meu chefe pegou o FIFA, levou pra casa dele. Pior que meu chefe tinha a mania de pegar um jogo vez ou outro e levar. Aí, ah, levou o FIFA. E eu fazia questão de tirar a porra do FIFA lá da prateleira, falar que não tá. A povo, pô, ele pegou o FIFA. É, reclama pra ele. E eu lá, sério, o que você tá fazendo? Mano, tô esperando ele chegar. É chato ficar ali olhando pro computador. Tá, a pergunta que... Tá, a pergunta que... Tá trabalhando lá ainda? Não, não tô. Faz muitos anos, cara. Eu tava, tipo... Pô, Vinícius, ela tá trabalhando no House, não tem vida, né, cara? Não tem dinheiro, né, cara? Não, sai, hoje ela é essencial na fanbase de Jojo. Nossa, caralho, tem anduzindo os mangas. A pergunta que eu não quero falar, pode encerrar, hein? Você jogava GTA na Lan House no meio da galera? Quando ele falava no notebook na hora do almoço. É, tá bom. Só que isso que eu queria saber, agora fica no imaginário de tributo, como é que era a situação nessa época. Não, é que era assim, é que tinha horário de almoço e tinha a troca de turno. E a troca de turno é assim, quando um amigo meu entrava, eu entrava, aí ele ficava com o notebook dele jogando The Sims. E quando a troca, a gente invertia o horário, ele chegava e eu pegava meu notebook e começava a jogar GTA. Ou então a gente aproveitava a troca de turno e quando a galera não aparecia, a gente tentava jogar alguma coisa até o pessoal que realmente locava pra jogar, entendeu? Entendi. Aí, tipo, eu tô lá no meio do jogo, chegava o pessoal, ah, quero jogar o FIFA, o Naruto, eu deixava. Mas eu também já falei uma vez que eu tava cansada, tava nós dois no dia. Que às vezes eu ou ele ficava um pouco mais do tempo a ficar conversando à toa, sabe? Fazendo a troca de turno. Aí chegou a galera, a gente tava, tipo, não queria gritaria aquele dia, a gente tava cansado. Aí chegou a galera do FIFA, a gente tirou o FIFA e guardou. Eles, ah, não mas sei tá o que, vamos jogar. Tá demonizando essa galera do FIFA, foi inacreditável. O pessoal do FIFA era... Não, o pessoal do Combate Armas, a gente era obrigado a tolerar, porque era 15 ou 20 computadores, e eles jogavam, então não tinha como, entendeu? Não tinha como falar, ah, o Combate Armas desinstalou do universo, não tinha. O FIFA a gente ainda tinha como. E o FIFA era pior, porque ficava ainda perto da gente. O pessoal do Combate Armas ficava mais pro fundo, só ecoava. O pessoal do FIFA tava ali do lado do sofá. Aí a gente pegou o FIFA e guardou. Aí chegou o pessoal, ah, vamos jogar FIFA, não sei o quê. Ah, cara, loucou. Não, e tinha uma regra, não loque o FIFA pra ninguém, porque o FIFA dá hora, o pessoal gasta muita hora jogando. Ô, louco. Ah, mas não costuma locar? Normalmente é ele que pega pra levar pra café. É, louco. O cara quis pagar 20 conto pra locar. Aí ele, ah, não sei o que. Pois é, que triste. Olha, mas tem Naruto, tem dance e tal. Se você quiser baixar um anime aí pelo Mega e ver aí na TV, pode também. Eu fazia isso com o Bleach, né? Eu, ah, pois é. E aí, a gente volta amanhã. Eu, ok, amanhã tá de volta. Aí aquela hora que dá aquele debaixo da mesa e dá aquele tapinha, tipo, deu certo, não vai ter dor de cabeça. Que merda, cara. Não, e passar pela cabeça e comprar dois FIFA não passou na cabeça de ninguém nunca, né, cara? Nunca vou comprar dois. É porque na época era quando o PlayStation 3 estourou, então os jogos estavam caros, então meu chefe comprava um de cada e qualquer dia levava pra casa. O FIFA, ele realmente só comprou pra deixar na porra da Lan House, porque qualquer coisa ele jogava ali também. Porque às vezes ele fechava a Lan House e ficava aí um tempão lá sozinho jogando. Não, e essa galera mesmo do futebol é ensandecida, cara. Ah, eles são malucos. Os caras parecem que estão vendo futebol de verdade. O pior é que eles levam os amigos, tipo, só tem porra de dois controles. Só tem dois porra jogando a merda. Mas tem uma torcida. Os caras ficam, é, sei o quê, filha da puta, tem que ver. Velho, eu lembro a primeira vez que eu vi isso na minha vida, que foi quando eu fiz amizade com esse meu amigo. E a gente tava conversando de boa e chegou o pessoal do FIFA. E foi um susto. O primeiro grito eu parei assim, eu falei. E tipo, a tela do FIFA realmente parece futebol. E eu fiquei, que jogo é esse, Sara? É o PlayStation. Ah, sério? E os caras, esse é o quê? Chuta essa bola! Ah, você é perneta! E eu, como que o personagem é perneta? Eles ficavam naquele esquema, né? Da carrinho não má, né, cara? Aquele vídeo. Não, o melhor era quando eles pegavam pra ficar tipo The Sims, montando o jogador. Nossa! Aí ficava, aí já é loucura máxima. Não sei o quê. Não, é que tá. Eu acho o The Sims legal, entendeu? Só que o jeito que eles ficavam, eu ficava, gente, é um jogador. Escolhe qualquer um e joga. Ah, tá botando o meu. E foi a época que... E o PlayStation 3 foi quando começou a ter os perfis de jogadores, né? Aí tinha a galera que gostava de fazer os próprios perfis pra jogar os trem pra salvar. Ah, meu, era um inferno. Principalmente quando eu tinha que resetar a porra desse PlayStation 3, porque dava problema e tinha que formatar. Não sei, eu não sei que porra aconteceu com aquela desgraça, mas tinha que arrumar aquilo. Aí tinha que pensar, ah, vou jogar. Ué, cadê meu perfil, Sarah? Não sei. Pergunta pro Marlon. Eu falava, dele jeito. Por Marlon. Aí ele chegava assim no outro dia pra mim, Sarah, o fulano foi lá na minha casa perguntar por que o perfil dele não tá no PlayStation. Caraca. Aí eu, você tá brincando. É. Não, pega o perfil do meu pai. É pequeno. É pequeno. Então é fácil chegar nos locais. E todo mundo se conhece. O filho da puta foi lá na casa dele, Sarah. Ele foi lá na minha casa. Ele me perguntou o que, que você ia falar. Falar que sumiu, fez puff, o pessoal da maconha passou aqui e levou? Que doença, cara. Aí que ele, doença. Assim, Sarah falava que deu algum problema. Velho, mas que problema. Ele ia pensar, me questionar. Você sabe que essa porra que eu não entendo muito. Eu só sei que põe CD e joga. Porra. A Sarah é a agora tia do videogame, né, cara? É a vovó do videogame. Eu não entendo. Eu não sei como é que funciona a tecnologia. Não, tipo, eu entendo. Só que aquela coisa, né, que eu não entendia muito. Ele, Sarah falava que eu tinha mudado. Falava que era outro PlayStation 3 e que eu ia trazer um novo aqui, que o meu tava no conserto. Eu, é, mas já foi, né? A merda tá feita. E aí, agora ele tá me cobrando pra ver. Ah, então pega aí e faz o perfil dele, né? Isso não, aí ele virava. Aí ele veio. Aí ele veio, Sarah, mas o perfil dele tá com jogo salvo. Ah, você decide, você dá jogo grátis pra ele recuperar essa porra. Não sei. Pô, você tá na locadora, né? Não tem que dar nada de criança, não. Peraí, calma, os caras compravam o perfil, tipo, ó, oh, esse foi aqui é meu, eu tô comprando. Não, algumas pessoas escolhidas que o meu chefe deixava criavam o perfil e tal. Escolhida? Qual era a base? Qual era o critério? Ah, pessoas que ele confiava, entendeu? Pra que não ia ficar entrando no perfil um outro pra fazer filha da... Exatamente, e paga mais também. E, mano, tinha gente que saía da Sun House, assim, pagando 10 conto, que eles... Eu lembro que era uma hora, R$2. E o pessoal, às vezes, engrenava de ficar 2, 3, eu ficava, mano do céu. E tinha dia que juntava Combat Arms e o pessoal do FIFA, e era gritaria, assim, não sabia quem gritava mais. E eu, velho, o povo passava na rua, eu nem... Sabe aquela hora que você desiste? Você não quer mais falar pra ninguém calar? Você, ah, deixa o povo gritar ensandecido. O povo passava na rua, só me via com a cara assim, ó. Eu com o cotovelo apoiado na mesinha, a cabeça nas duas mãos, tipo, ai, que vida boa, né? O pessoal passava, só me olhava assim, e olhava, tipo, aquele olhar, você tá bem? Eu, tô ótimo. Aí você respondia? Você tinha que responder, tô ótimo, tô aqui pensando em GTA. Oh, boy, baby, oh, guy. E eu, não, filha da puta. É isso aí, galera. Estamos chegando mais um final de uma caçada. E chegamos aqui hoje com a Sir Sarah. Sir Sarah, por favor, pode fazer o seu jabá. Peraí, você pegou surpresa agora, né? Então, visitem o JojoCast, que é o podcast de Jojo, que eu faço parte. Eu também faço parte. E o Mario também faz parte. Ah, nossa. Vantajona, hein? Vantajona. Vocês têm o Mario. Porra, eu sou a alma daquele cast lá. É diferencial, hein, cara? Olha, se vocês quiserem ler também sobre Jojo, tem na Union Mangás, que estará indicando para os Scanlators, dois deles, inclusive, eu faço parte. É, Fundação Speedwagon para os Jojo Fags perdidos na vida. Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco e obras do Kurumada tem a Kurumada Legends. Eu não tinha um jabá pronto, então estou pensando assim. Não é nada pirata, não. O que a gente quer. Não, outra pirataria. A gente prefere pagar, a gente sempre paga por tudo. Eu recebi. Eu fui acordada, mas eu recebi. Não precisa mentir. A gente aqui é a favor da verdade. Vamos lá, olha. Faça o jabá aí, cara. Me sigam aí na minha game tag no Xbox, que é Fita Cacete. Fita Cacete. Paulo José, pega um viadinho aí. É Fita Cacete, mas é com K, saca? Caralho. É a aba pornô que tem lá na house da Sarah, né, cara? Fita Cacete. Me sigam lá no Insta. É @leonidas_hc. O que que tem muito lá, Leonidas? O que que tem lá, Leonidas? Tem muito dos meus desenhos, dos meus treinos. Tem muito GTA? Não. Isso aí não tem não. Ah, tá. Então, galera, já que tá todo mundo dando jabá aqui, eu vou dar o jabá que importa. Nossa, o jabá que importa. Caralho. Desprezei tudo que vocês falaram até agora. Desculpa, gente. Olha só, vou dar o jabá que importa agora. Agora, com o Huntercast semanal, pessoas, vocês não têm motivo, vocês não têm desculpa pra não ir. É porque, cara, sabe o que dá raiva? É o que eu sei que tem gente ouvindo, cara. Porque a gente tem estatística dessa merda aqui que baixa. Eu sei que tem uma galera. Eu sei que tem uma galera. Vocês, leitores, vocês ouvintes de feed, vocês mesmos ouvintes e leitores de Paranerdia, vocês querem ajudar a gente a contribuir e serem mais ativos, além de pagar o Nerdmaster, que já é ótimo já, né, cara, pra ele manter o servidor? Vão curtir a página do HunterCast e vão comentar no post. Eu acho, a gente não pede nem e-mail. Porque e-mail, quem escreve e-mail hoje em dia, não é verdade? Ninguém mais faz isso, né? Pode mandar, eu considero. Eu considero. Ah, mas ninguém vai escrever. Enfim, curta a página, marca o sininho. Marca o sininho não, marca o quê mesmo? Que é pra marcar no sininho e YouTube, pô. Receber as notificações. Isso, receber notificações pra você nunca perder o lançamento do HunterCast, que agora está semanal. Eu tô falando. Cara, verdade, curte a página realmente, lá, que direto rola. É o Jabá. Direto rola notícia de outro site. Ah, cara, o Mario é o mestre, cara. O Mario, ele mantém aquela merda viva, cara. Ele com noticiando outra coisa. Ele tem um argumento bom. Ele me convenceu no argumento dele, que ele vai pegar notícia de outro site de qualquer jeito. Tá melhor. Eu vou compartilhar, cara. Então, senhores, terminamos mais uma jogada. Aperta start pra encerrar e obrigado. Editora aqui falando com vocês, e como de costume em todo podcast, pessoal, vocês vão ouvir agora os nossos extras, né, os bastidores, os erros de gravação do HunterCast número 8. Ai, ai, peguem suas manetes e chequem seus consoles. Sejam bem-vindos a mais um spoiler. Nossa senhora, não, pera, calma, é outra coisa. Que console, que console. Não é. Como é que era, gente? Pega suas manetes e prepare sua... Não, amigo, nesse programa, cara, a gente tá falando, mas não tá falando de porra nenhuma, na realidade. Vamos botar uma dinâmica nisso aí, cara. A gente fica falando de coisa velha um tempão aí. A gente tá falando de emulador, cara. Até comecei a jogar de emulador, cara. A gente tá falando da nossa vida de gamer, cara. Mara, você dá uma questão, Mara. Sua vida de gamer começou agora. Você quer falar de hoje em dia, é isso? Você quer falar de jogos que você tá jogando hoje? Wallace, você não, gamer tá por... casual, não, cara. Não, que está por... Não, porque você tá cortando a pauta de emuladores aqui que a gente tá conversando de boa pra poder falar de jogo de hoje em dia. Mas se quer falar de Play 3, fala aí, cara. Conta aí seu... A gente não tá falando dos seus jogos aí. Tem que falar das suas conquistas de gamer, né? Porra, que me deixou sozinho no top. Não, Mario. Não, Mario, eu acho que a gente tem que seguir o que o host tá falando, cara. Eu não sei. E eu só acho. É a minha opinião. Tá falando de emulador. Você cortou a gente falando aqui pra poder falar aqui, de ó, faz, que nem não, o, faz que nem o meu livro aqui, é 1001 games que você tem que jogar antes de morrer. Começa do mais velho, vai até o mais novo. Porque ele realmente existia fita cassete, eu ia nessas locadoras com meu pai, e meu pai falou assim, Sara, fica aqui. Aí eu, por quê? Fica aqui vendo algum desenho, Sara. Eu tô lá vendo a fita da Torradeira Valente, por exemplo. Tô lá, ah, Torradeira Valente de novo. E meu pai entra numa sala que eu nunca pude entrar. Eu não entendia. Aí quando eu perguntava pro meu pai, ah, é fita de ação, que tem muita violência, tem morte. Como se eu não visse morte, porque meu pai me ensinou a ver porra de vampiros e tal, e lá, lá, lá. Então ver não tinha ver o quê? Ver vampiros. Ó, ó. Já era, rapaz. Olha, já era. Eu já, velho, eu via vampiro matando, estrupando. Calma, peraí. Sara, rápido. Seu pai te levava quando você era criança. Olha aqui, mulher, estou levando a Sara junto, hein? É porque a gente sempre fazia isso. É que era uma coisa sagrada em casa. Toda sexta-feira, a gente pegava com os quatro sexta-feira filhos, de pra ver, filme, entendeu? Aí tinha vezes que meu pai ia pra tal sala da cortina vermelha. E eu não sabia, só sei que meu pai falava que tinha muitos filmes de ação horrorosa que eu não ia gostar. Mas aí teve um dia, quando eu era uma... Um dia que o cara do balcão tá prestando atenção, falei, eu quero ver a capa desses filmes. E meu pai lá dentro, velho. Eu afastei a porra da cortina assim um pouquinho. Caraca, cara. Velho, sabe o que a pessoa esbugalhar o olho de susto? Eu não sei se era brasileirinha ou se era filme internacional. Eu sei que a mulher tava com a perna, um monte de mulher com a perna aberta. Não. E aí, Leonidas, o que a gente vai jogar hoje? Caraca, eu esqueci de novo. Tá vendo? A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.